agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Diga Lá ao Senhor Fado. Cá estou eu, Joana Santos, estou de volta para lhe trazer, de segunda à sexta-feira, entre as 13 e as 13h30, e entre as 19h30 e as 20h, as duas edições do Diga Lá ao Senhor Fado, estes 60 minutos diários que lhe proporcionam sempre aqueles fados que gosta de ouvir. Já sabe que, ao voltarmos, volta também a oportunidade de você mesmo pedir o seu fado. www.radioantenaweb.info. Na nossa página de comentários tem lá sempre um espaço para pedir o seu fado. Ou então, enviar-nos um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com. Sinta-se à vontade e já sabe, a casa é sua, o fado também é seu, porque é um tesouro de todos nós, é um tesouro português que, sem dúvida, não pode ser esquecido. Vamos dar início a esta nossa seleção de fados com Dá-me o Braço, Anda Daí, fado de Ana Maria. Logo depois, ficamos com Por Ti, fado de António Mourão. E terminamos com Eu Que Saiba, fado de Alfredo Duarte Júnior. São estes três grandes fadistas que abrem as nossas portas do Diga Lá ao Senhor Fado. Já sabe, fique por aí e deixe-se levar por este nosso fado, por este nosso Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Dá-me o braço, anda daí, vem porque eu quero cantar. Dá-me o braço, anda daí, vem porque eu quero cantar. Cantar encostada a ti, sentir cair raios de luar. Cantar encostada a ti, até a noite acabar. Sei que esta rosa encarnada me faz mais apetitosa. Sei que esta rosa encarnada me faz mais apetitosa. Somos três da vida arada, eu fui mais essa rosa. Sentir o prazer de passarmos lado a lado. Quero sentir o prazer de passarmos lado a lado, ao lado dessa mulher com quem me tens enganado. Ao lado dessa mulher com quem me tens enganado. Depois bate-se para as hortas, adora esta vida irada. Depois bate-se para as hortas, adora esta vida irada. Beijar-te fora de portas, amar-te à hora calada. Beijar-te fora de portas, amar-te à porta fechada. Não quero, não, eu não vou implorar. E não me quero lembrar o quanto tu foste louca. Não quero, por ti já sofri demais. Vou afogar os meus ais e o meu pranto em outra boca. Não quero, por ti já sofri demais.

os desgostos que eu sofri e os martírios que eu passei. Eu que sei que ele não sabe por ti, os desgostos que eu sofri e os martírios que eu passei. Eu que sei que ele não sofre por ti, os desgostos que eu sofri e os martírios que eu passei. E eu que sei que ele não sabe por ti, os desgostos que eu sofri e os martírios que eu passei. Estamos sempre aqui na sua rádio durante 30 minutos em cada edição para lhe trazer sempre o melhor do fado. Se bem se lembra, é que este tesouro português faz parte das nossas vidas. É cantado com todo o coração e o povo português em si canta com o coração. E só o verdadeiro amor pelo fado faz as maravilhas que nós ouvimos aqui. Vamos prosseguir agora com nada mais, nada menos do que a nossa Hermínia Silva. Esta senhora caricata, esta senhora engraçada, que o fado simplesmente também traz aqui por bons motivos ao seu programa. Hermínia Silva traz-nos, esta senhora do fado, traz-nos Marinheiro Americano. Um fado muito interessante, muito, digamos, muito alegres, para sorrirmos um pouco. Logo depois, na Tércia Barreto, traz-nos o fado A Rir e a Brincar. E terminamos com também um grande fado. Moreninha aí do Canto, fado de Natalino Jesus. Fico por aí e deixo-se levar por grandes fados aqui no seu Diga Lá o Senhor Fado, sempre, sempre. Em português. Yo, bam bam, bam bam, bam bam, pararam, pararam, yo, bam bam, bam bam, bam bam, pararararararar, sweetheart, oh, should I stay a million miles away? Oh, I'll always be loved with you. I wish your happiness as fun, sweetheart, I guess. Oh, I'll always be loved with you. Parece mesmo que é em inglês, não parece? Como eu atamanquei isto é que ainda estou para saber. A minha saúde, se não é. É um inglês, género Castro Dré, mas é. Agora vai a traduzir. Me ter ouvido fado no Severa, cantado por Alfreda Marceneira, me não perceber nada do que era, e só ter apanhado um bebedeira. Alfredo ter cantado bacalhau e tudo ter na boca posto um rolha, mas me fazer barulho no cansal e levar um come on aqui no olha. Oh, fada, yes, all right, Lady Maria Alissa, ter cantado quatro fadas chatiça. Oh, fada, it's all right, Mr. Cascais Manuel, no guitarra, Armandinha, very well. Me gostar muito de ouvir guitarradas e ouvir cantigas da desgraciada. Oh, Fares, all right. Mister Alberto Costa, na corrida, choradinha me encosta. Lady Leonor Fialha ter canta. Um cantiga no fada, corridinha. Toda gente a chorar, ficar magoada. Mas mim beber cerveja, beber vinha. Me chamar o criado por ter sede. E logo um fadista dar chapada. Por logo ter vi escrito no parede. Ceylon, Caçabai, Sing Shanti, cantar o fada. Oh, fada. Yes, all right, Lady Maria Alissa, ter cantado quatro fadas chetiça. Oh, fada, yes, all right, Mr. Cascais Manuel, no guitarra Armandinha, velho ela, seja muito bem, me gusta muito de ouvir guitarradas. E ouvir contigo da desgraciada. Oh, fala-se, all right. Mister Alberto Costa, na corrida, choradinha me encosta. Do you like these boys? Yes, yes, girls, yes. Ok, thank you very much. Você me sabe da Messie, oui? Oh, merci. Le gustam ustedes, le gusto mucho. Oh, muchas gracias. E isto lhe diz. Ya. Meus amigos do resto do chão. O sentimento que a gente está para aqui empregar. Lofa, restaurant. Mister Alberto Costa, na corrida, choradinha me gosta. A rir, a brincar, trocamos um sorriso, cruzamos um olhar, palavras não houveram, somente o coração falou por nós os dois. E disse coisas lindas que os lábios não disseram. Nenhum de nós teve culpa de me creres e eu te creres. Eu olhei, tu olhaste. Eu gostei, tu gostaste. E nada mais sei dizer. Que importa que o mundo fale, maldizendo o nosso amor. Se ele fala sem razão, é sinal que esta paixão sempre tem algum valor. Falar sem saber não chega a ser falar, não chega a ser dizer. Só fala quem não sei. Um homem não sabe sentir o que é um grande amor. Que nasce dentro em nós e morre com a gente.

um velho ditado, guardado está o bocado para quem o há de comer. Para quem o há de comer.